haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz, encontrei o meu amigo, é Jesus. Meu melhor amigo é vida, ele conduz, estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é voz de redenção. Vinde já entregar seu coração. Deixe agora os teus pecados no altar, pois Jesus está pronto a perdoar. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida ele conduz. Sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor